Senhor presidente, senhores congressistas e anexos. Anexos e conexos. Senhor presidente e senhores senadores e deputados. A impressão que se tem, principalmente alguém com pouca vida política como eu, é de que o dia de hoje, amanhã que já é tarde, estaria marcado por uma posição odienta da maioria que estaria votando leis, por seu turno, imensamente restritivas às liberdades individuais. Se assim fosse, talvez nós do governo, talvez nós da maioria, não estivéssemos recebendo tantas imprecações, tantos insultos e tantos doentes. No entanto, senhor presidente, um dos jornais mais categoricamente contrários ao governo e um dos mais conceituados jornais dessa República, que meu ilustre correspondente no Senado da República, o líder Paulo Brossard, usa com muita frequência ler-lhe os editoriais. No dia 1º de julho escreveu a respeito do projeto de anistia estas palavras que vem muito a propósito para o clima que aqui hoje nós estamos vivendo. O presidente João Batista Figueiredo, diz o jornal, enviou um projeto de anistia ao Congresso Nacional. Julgá-lo só pela extensão e alcance, ignorando contumazmente a intenção que enfatiza, é ceder à má-fé, que só sabe arguir deficiências e privilegiar falhas. Aos que assim lamentam não ser anistia da iniciativa presidencial, a anistia ampla, total e restrita de suas proclamações retóricas e que se recusam a examinar-lhe as virtualidades, caberia perguntar: a má-fé, o individualismo faccioso, o preconceito, não erguem de si formidáveis limitações da anistia, a qualquer anistia? A palavra é do jornal Estado de São Paulo. Em regra, gosto de ouvir esse tipo de manifestação primária dos meus colegas, de alguns deles. E gosto de ouvir porque, em regra, o Estado de São Paulo é citado no Senado da República como grande exemplo de combate àquilo que eu represento no Senado. Mas agora, o Estado merece vaia. Vou acostumando meus poucos, senhor presidente, com isso. Anistia restritíssima, disse alguém. Imoral, disse outro. Tem uma anistia que em 2.260 pessoas anistiáveis, anistia 2.200. Apenas 60 ficam do lado de fora. E ficam de lado de fora não se dizendo que ficarão permanentemente. Ficam do lado de fora tendo o presidente da República autorizado a mim, como seu líder no Senado, de no momento de ler a mensagem que chegava às duas casas do Congresso, dizer que esse era o primeiro passo de uma primeira fase. Senhor presidente e senhores congressistas. Senhores congressistas, como líder do governo, tive a oportunidade de receber no meu gabinete várias comissões. Comissões de militares, comissões de artistas, comissões de intelectuais, que nos procuravam colocando os seus pleitos. Recebemos-los, senhor presidente, com a homenagem que devíamos prestar à dignidade de cada um. Não é seguramente esta gente que hoje está aqui. Não reconheço. Não posso reconhecer. Não é seguramente aquele que vocifera o mesmo que ontem, humildemente, pedia que se ampliasse a anistia em benefício deles. Aí, senhor presidente, é diferente. Quando Molière escreveu as suas figuras inapagáveis da vida do teatro, quando ele, sobretudo, se deteve sobre Tartufo, ele sabia que estava descrevendo uma figura do seu mundo contemporâneo, mas que o estava projetando para o futuro. Com segurança, sim, daqueles que na mão esquerda, e sempre à esquerda, trazem a Bíblia e vociferam, espumam o ódio no momento em que aqui, nesta tribuna, com o dedo erguido contra nós, faziam as mais violentas ameaças. Liam palavras que a eles sabiam mais como se fosse do gosto do Velho Testamento do que do Novo. Não era amor, senhor presidente, era ódio. Ai daqueles que, com toda arrogância. Ai daqueles que. E em seguida outro declarou, marcharemos juntos para derrubar essa ditadura fascista e sanguinolenta que aí está. É este governo. É este governo que, em total ignorância desse tipo de doença, compreende que o seu dever é maior, bem maior, que a sua sensibilidade para os tipos de ofensas que são primárias. Não deve o governo perder. Não deve a maioria irritar-se. Ao contrário, a nós cabe, como coube ao presidente, o gesto aberto de generosidade, o primeiro. Se ele é aceito, muito bem, e haverá segundo. E haverá terceiro. E haverá perspectiva. Senhores senadores e senhores deputados, abaixo o ódio, abaixo a intolerância, abaixo a bosca que se ergue, defendida por um senhor senador, para dizer que esta é a nação brasileira. Falam em nome da nação como se dela tivesse procuração. Pétain também falava em nome da nação francesa. Onde está a nação? Que não esteja também ao nosso lado, que não esteja com o relatório de Hernani Sátiro, que não esteja com o apoio que lhe vamos dar. É esta nação que vai se pronunciar em seguida.